Caraca, amor, seu Instagram dele? Você é cheio de mulher. Zero mesmo, lançamento, lança trend do momento. Te falei, minha zero mesmo, overguente do lançamento. Gostosa, ela lança trend, sempre com a fashion do momento. Perigosa, calculando cada movimento. Pede baby, eu te coloco dentro. Nem precisa ligar pra mim te encontrar. Desce, sobe, mostra o seu talento. Tira, tira, fica sem. Sobe, desce, que vem. Posso não ser o primeiro, mas sou aquele que te foge bem. Cê pode não ser o primeiro, mas é aquela que sempre me tem. Qual é a marca do seu perfume? Sua bunda é aquele som que sempre que toca aumenta o volume. Sua boca uma perdição, como de costume. De novo na sua mão, então dessa vez não me ilude. Só me diz onde vai acabar essa noite, baby, pode fazer aposta. Fala pras amigas que nunca mais vai me ver. Ela não divulga o que ela gosta. Inteligente, joga as ideias pra frente. Que eu te coloco de costas, puxa as correntes. Fala como tu se sente, piranha na hora da fora. Deixa eu te buscar, só pra te encontrar. No seu ponto saudade de sentir tua perna vibrar, eu gritar de prazer. É que o teu perfume ficou grudado na minha mão. Então me diz, eu já te dei um chá, pode devolver. Você fez um show na cama, agora é minha vez. Te retribuir tudo aquilo que você fez. Tantos motivos que ela me dá, vai pra me atender. Vários assuntos, é quase um volume 3. Sobre o que ela tem, quando tá perto eu tô bem. Não toma renta, pelo menos não que aparentei. Se ela tá comigo, não fica tão bad, fica horny. Quando tá com saudade, posta foto e me marca no story. Zero mesmo, lançamento, lança o trend do momento. Te falar, minha zero mesmo, lançamento, lança o trend do